Apocalipse de Jesus, segundo João, mas para o entendimento dos simples. E o Brasil não será colocado na vanguarda do mundo, nem se transformará em pátria do Evangelho, se não conhecer o Evangelho do Cristo. E se não conhecer o Apocalipse, que é o Evangelho moderno. Evangelho quer dizer o quê? O Apocalipse anuncia a volta do Cristo Jesus. Poderá haver boa nova maior que esta? Evidentemente não. Então o Apocalipse é o Evangelho moderno, é a boa nova dos tempos modernos. Mas para entendê-lo, nós precisamos ir até mesmo ao Velho Testamento. Mas vamos lá. Vocês viram que Balaque insistiu tanto? Que Balaão resolveu ir, porque ele sempre perguntava lá ao seu guia espiritual se poderia ir. Poderia fazer. Disse, vai, estão insistindo tanto, acompanha. Mas não faças o que eu não te mandei fazer. Mas vamos ver como é que o Balaão vai fraudar a própria ordem que recebeu do seu guia superior. A partir do versículo 21. Quem tem a Bíblia aí na mão? Muito bem. Então Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moab. E vai acontecer uma coisa interessante, curiosa mesmo, até para alguns meio gaiata. Atenção, atenção, vocês estão nos ouvindo aí. Capítulo 22 de Números, a partir do versículo 21. Versículo 22 em diante agora. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. Quer dizer, Deus não gostou, hein? É como eu falei aqui, irmão, será que você quer ir? Vá. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Presta atenção o que está escrito aqui. O Espírito diz, não vai, porcaria. Aí o rei Balaque insistiu, mandou outros príncipes. Mais importante, Balaão encheu os olhos, irmão. Vamos ver se Deus dorme aí. Eu vou lá, insistiu. Escuta, quer que eu vou? Eu deixo ir, não sei o quê. Aí o Espírito que o protege disse, então vai. Mas não foi mais como anjo protetor. Foi como adversário, quer dizer, passou a ser um cobrador kármico. Balaão, naturalmente, vai entrar pelo cano. Né? Se não nessa vida, em outras. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele. Que redação engraçada, ia caminhando montado na jumenta. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão a espancou para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Quer dizer, o anjo está tentando, não vai, miserável. Você quer ver uma coisa que aconteceu comigo? Já contei aqui. Os meus parentes, meus pais, queriam, porque queriam que eu fosse ou médico, ou militar, músico, qualquer coisa que não fosse LBB. Porque, ô José, diziam os parentes, os amigos, uma gente boa mesmo, por amor que eles diziam. LBB é formidável, Jesus então ótimo, mas você não vai ter segurança nenhuma, esse negócio não vai continuar. Então você vai no fim de semana, rapaz. Vai ser médico, você não queria ser médico? Você não gosta tanto de música? vai ser violinista. Ou então, vai seguir a carreira militar, vai para as Agulhas Negras, como seus parentes. E insistiram tanto durante muito tempo, que eu, para me ver livre daquela insistência, insistência amorosa, disse, mas bem, eu vou. Aí me preparei de manhã. Eu morava no Engenho Novo, na rua Visconde de Itabaiana, no Rio de Janeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, pertinho do subúrbio do Riachuelo, onde eu nasci. E preparei todo, o pessoal ficou feliz, aquela coisa toda, porque eu realmente era estudioso. Eles achavam que eu estava perdendo meu tempo por isso. E acabar na miséria, aquela coisa que os amigos, os pais, os parentes não desejam ver acontecer com seus filhos. Não os censuro por causa disso. Estavam certos dentro do que sabiam, mas completamente errados dentro do que deveriam saber. Aconteceu comigo simplesmente isso. Eu saí da sala, passei pela cozinha, saí no pátiozinho atrás, mas da cruz conhecia. Quando eu me virei assim, que eu ia sair pelo portão, eu quase caí duro. Tinha um camarada de 2 metros de altura, com a espada levantada com a pacífica na mão. Quando eu fui na direção dele, fez assim com a mão, estava de lado assim, pá! E aquela espada ficou e eu não conseguia atravessar o portão. Mas eu não atravessava nem sabendo que era um espírito. Dei meia volta e disse para minha mãe, não vou, não adianta, porque eu acabei de ver isso no portão. O minha mãe sabe que eu não sou mentiroso. E ela também tinha essas visões. Houve uma visão dupla, minha mãe e eu. E na nossa casa, no Engenho Novo, era o ano de 1957. Já contei para muita gente. Eu estou na sala desenhando uma estrela de 5 pontos. Me deu vontade de fazer isso com a cruz no meio. Que tempo eu desenhava? Desenhava bem. Meu pai está à direita consertando um rádio sueco. Os rádios era sueco. Lícia está sentada numa poltrona à minha esquerda, e está o programa no ar. Eu estava em casa essa noite. Aí eu fiz, eu sempre respeitei muito o irmão Zaru. Aquilo que eu digo a vocês, é respeitar a presença é uma coisa honrosa, a ausência é uma coisa gloriosa para o espírito que respeita. Então, de repente, eu mentalmente perguntei assim, meu Deus, esse grande homem, quem é esse espírito? Qual a missão dele na Terra? Uma coisa assim, mais ou menos assim. Ah, meus amigos e irmãos, aconteceu um fato extraordinário. Instantaneamente, o ar da casa começou a melhorar, parecia refrigerado, uma coisa, isso eu nunca me esquecerei. Era um clima maravilhoso em termos físicos. Lá em cima é uma maravilha, né? Eu nunca tinha pensado assim nesse tempo. De repente tudo ficou claro, o teto da casa se abriu e apareceu lá no espaço Jesus de um lado, Moisés, de outro lado Elias. Eu não percebi logo que estava sendo revelado. Mas eu me levantei muito emocionado. Meu pai não percebeu nada, continuou consertando lá o rádio. E minha irmã também não percebeu. Aí eu me levantei e fui na direção da cozinha com os olhos cheios de lágrimas. Minha mãe vinha chorando. Eu perguntei para a mãe, ela, mamãe, a senhora viu? Ela falou, vi. E nós dois conjuntamente relatamos o mesmo fato. Só que minha mãe não fez pergunta nenhuma. Como é um espírito que tem sensibilidade, ela percebeu. E esse relato está gravado em julho de 75, eu estou contando ao irmão Zaru, 18 anos depois do que tinha se dado. Essas coisas assim, a gente deixa passar o tempo, vira as comprovações divinas. E quando eu estou nos momentos difíceis da minha tarefa à frente da LBV, da religião de Deus, isso me volta à memória. Me dá uma força que vocês não podem imaginar. Aí os problemões passam a ser problemecos. Geralmente eu me lembro assim, eu leio aquilo, digo, puxa vida, e vou em frente. Não sou igual a Balaão. Esse aqui é uma besta quadrada, era um médium paranormal sensitivo, mas moral e espiritualmente atrasado. Absum, absus, invocat. O abismo atrai o abismo. Aliás, há um ditado é novo com relação ao de Salomão. Diz assim: dize-me com quem andas, eu te direi quem és. E Paulo apóstolo manda que tomemos cuidado no nosso comportamento, por estarmos constantemente cercados por uma multidão de gente invisível. O que, é que são os espíritos? Se você tem maus pensamentos, você só atrai para si, sua família, para todos, coisas ruins. E cada um vai receber na sua casa, no seu meio, de acordo também com o merecimento de cada um, né? Porque ninguém vai sofrer ou vai fazer coisa errada por culpa dos outros. Principalmente se já elevou, estampado no espírito, esse grau de iniciação que a religião de Deus faculta a todos que a honram e que ingressam, atravessam seus portais. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, estava com medo, estava com uma espada, o anjo, o pé de Balaão, pelo qual tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou-se mais adiante e se pôs no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Isto é um ensinamento para nós. E que trabalho nós damos a eles? Caminho aqui é a nossa vida. A jumenta são os meios que nós temos para caminhar, para empregar, para apressar a nossa vida. E às vezes desgraçamos a nossa vida por ter esses meios. Por isso que Jesus de repente puxa o tapete. Não por maldade. Para ver se nós, menos apetrechados, como se diz no norte, tendo menos meios materiais, erremos menos, nos desgracemos menos. Então, veja que era um anjo do Senhor. E o Balaão, aquele miserável, era médium. A jumenta também. Você disse que era curioso, né? No entanto, não adiantava que ele queria ir. Estava obcecado pelas posses que iria receber e também, certamente, muito curioso para ver esse povo que Moisés tirou da condição de escravo e vai tornar em líder. Mas não vai saber usar essa liderança, vocês vão ver. Mais tarde. E vai sofrer por causa disso. Ninguém sofre sem dever. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e a espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Olha até onde vai Deus. Que disse a Balaão: seu vagabundo, tu não tens. Eu é que sou a jumenta ou você que é a jumenta? Mas não falou isso não, mas é parecido. Em termos morais, éticos, é a mesma coisa. Que te fiz eu para que me espanques estas três vezes? E Balaão disse a jumenta. O jumento falou para a jumenta. O jumento de verdade falou para o jumento, para a jumenta física. O jumento moral e espiritual. A pobre da jumenta animal. Por que zombas de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Veja só, a turma é empedernida mesmo, né? Você está vendo, ele é médium, adiantou alguma coisa? Ele tinha que sofrer bastante para evoluir moralmente. Era mais um médium da trindade do mal, Satanás, anticristo e falso profeta. Vocês veem como é que o Velho Testamento tem a ver com o Novo? Os primeiros livros da Bíblia, porque Números faz parte do Pentateuco Mosaico, tem muito a ver com o último. Porque aqui está explicado, porque no versículo 14 do capítulo 2 do Apocalipse, na igreja de Pérgamo, Deus não deseja que sigamos os ensinos de Balaão, vocês vão ver lá adiante, que droga, que ele vai fazer ao povo hebreu. Porventura, disse a jumenta a Balaão, não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? Por acaso eu peguei do cacete, do chicote, te bati, miserável? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça. Inclinou a cabeça porque viu, hein? Você não seguiu a intuição antes, nem o aviso da jumenta. E prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse. Bom, vamos ver o que o anjo do Senhor disse a esse teimoso Balaão. Nós só vamos ver no programa de amanhã. Deus está presente. Para sempre.